Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para noite, para todos, ou boa noite, como preferirem. Hoje é a edição número 69, quer dizer, não é, mas como isto hoje está, até parece. Ora bem, qual é que é a edição? 66, não é? Não sei, vamos lá, bem-vindos para a noite. Pois, bem-vindos para a noite. Hoje vamos Merry the Night. Hoje, será que Merry xeriste, mas é casar com o Natal? Ah, é? Não sabia. Prontos, está bem. Ora bem, hoje estamos a ir para o ar, não sei. Aqui o horário indicado é às 18 horas, mas prontos. Opá, estás a ver, é assim, coisa e tal. Pá, eu sei que tu me pediste, pá, vê lá se consegues arranjar em um outro horário. Então, no dia da manifestação não meteste para as 9, quando é que foi? Epá, mas estás a ver, era assim uma cena tipo já prevista, estás a ver? Já podia assim, tipo, articular... Tipo, no dia anterior, assim, tipo, não te chega, tipo, já? Tipo, és muito boa, é da tarefa, tipo, que não dá para fazer as cenas todas? Já, tipo, assim, estás a ver, tipo então assim... Ah, então está-se frio, só para o caso, vou ver se o Benfica já está a ganhar. Já, e depois? Já, pronto, nós estamos a gravar quase às 6, estás a ver? Tipo, isto nem vale a pena. Isto é a emissão em que estamos a gravar, acho que até é mais perto do que no dia 12 de março, porque no dia 12 de março começamos lá para as 3 e tal. Pois foi, estás a ver? Por isso esta emissão é histórica! É! Histórica! Sublinha isso, pá! Histórica! Histórica! Diz comigo, histórica! Histórica! Histórica! Histórica. Mais força, histórica! Histórica! Até fez aqui no já monitor. Já estão a passar na rua, chama lá, a dizer quem é histórica. Ó! Oh. E estou a dizer que é histórica. Histórica! Porque é isso mesmo. É o dia em que estamos a gravar mais próximo. É quase em direto, acho. Ya, meu, estás a ver assim, tipo, quase em direto, estás a ver, tipo assim. Quem tu estás a falar oficina? Quer dizer, porque é tipo boa da Nice, estás a ver? Tipo, é pá. Sonhaste com umas garinas ali da rua escura do Onlis, foi para uma torre do Onlis ter vindo abaixo. Exatamente, meu, vai isto, estás a ver. Afetado. Vai tudo abaixo, estás a ver, meu. Mas é assim, estás a ver, é tipo daquelas cenas, pá. Ya, estás a falar a deficiente. Ya, meu, estás a ver, eu. É assim. Eu habitualmente. Tipo, falo tipo a deficiente, tipo, já sei que isso também topas, isso estou a ver, também estou a topar também. Yeah. Madeira sim. Sabe Benfica, não disse que eu já Benfica, já vai ser. Ou sábado ou domingo à tarde, há sempre na 2 Benfica. Yeah, claro. Todos os dois dias, em ano bom. É, estás a ver assim, tipo, assim, uma boa hora, estás a ver? Tipo, olha, tu foste então à torre do Alenês, tu? Ah, pois fui. Foste lá aproveitar o pó que ainda restava? Meu, para fumar assim, mas. Por isso é que ficaste assim todo bué da night? Claro, meu. Está-se frio, então. Olha. Yeah, pergunta-me diz. O resumo da semana. Então resumo lá a semana. Diz então lá. Vou resumir a semana. Então vou-te contar. Já está, brigadinho. Oh, passa à frente. Qual é a primeira moça? sabes que na terça-feira fui surpreendido porque... Não, a primeira surpresa foi já na segunda. Que dia foi na segunda? Na segunda-feira... Pois já estás todo drogado. Tipo, o segundo dia 12. Da semana. Yeah. Foi dia 12. Foi a primeira vez que tu admitiste que segunda-feira é o segundo dia da semana. No dia 12 fui surpreendido. Eu disse segundo, tu dizes, pá. Não disse. E eu, para mim, pá, para mim é o segundo. Ai, segundo, tu dizes foi segundo. Aliás. Segundo o que eu digo, segunda-feira é o segundo dia da semana. E há, aliás, tipo, para mim o primeiro dia é terça, que é quando as nomeações. Ai, não posso dizer isto. E há, continua. Estás mesmo bué de estressado. E há, meu. Querias que saísse a Fanny e era. Já sei umas coisas. Opa, eu não queria que ela não tivesse andado, mas pronto. Também. Tá, podes sim. Continuar. Passa em frente. Esquecemos de falar da Casa dos Segredos a semana passada. Pois foi. Eu passo a me lembrares. Para lá. A culpa é tua. Na segunda fui surpreendido porque na quinta-feira ia ser organizado um jantar e ceia de Natal lá na empresa onde eu trabalho. Não sabia. Andei dias e dias fora. O jantar foi a ideia da tua amiga Beira Marplantada. Ai, foi? Foi. Mas a surpresa não foi isso. No dia a seguir, vira-se uma amiga, uma colega, já posso dizer que é amiga, uma pessoa chegada, mas talvez a pessoa mais chegada lá para mim. Olha, meti tal barulho aqui com a chefe. E eu, pronto, já fez a geneira. Foi logo! Quando uma pessoa meti tal barulho, quer que faças logo? É logo, já fez a geneira. Yeah. Já me meteu onde não devia, já estou a stressar total. Foi logo que eu pensei. Yeah. Foi logo as minhas cenas aqui na Cachimória. Yeah. E ela disse, é que a chefe perguntou se sabia que alguém cantasse e tocasse, e eu canto e toco, mas sozinho não. Pronto, meteu-me, disse que eu ia tocar e ela ia cantar e eu cantava com ela. Tá-se? Já, tá-se? Meu! Não, foi na terça, foi na segunda. Bué da nice! Na terça, ela leva a bué da guitars e tivemos isso era o almoço. Músicas de Natal, eu escolhi umas músicas na segunda à noite, fiz ali um. Queres em inglês ou em português? Já, yeah, podes tipo ir com os inglês. Um medley de Christmas songs. Uau! E então lá escolhemos, na terça tivemos a ensaiar. E diz ela assim: ah, pode ser que na quinta-feira também faças a apresentação sozinho. E eu já sabia que o seu gordão não estava mal, mas ela dizia que ia um desenho. Podia calhar. Quinta chegam lá de manhã, anteontem, e diz-me outra colega que o seu gordão não tinha morrido. Olha, não foi. Foi a primeira vez em que eu fui para uma festa de Natal sem entusiasmo. Para já foi a primeira vez que eu fui para uma festa de Natal para ser artista. E para tocar e cantar, sozinho. E foi a primeira vez que fui sem entusiasmo. Sabes quando tu combinas estar tudo ansiado com uma pessoa e depois ficas só tu? Foi assim um bocado. Logo na altura de Natal e foi chato. No próprio dia morreu a coisa. Ontem foi o funeral, também aqui em Vila Nova de Cagaia. Foi aqui o funeral do sogro e acho que foi o primeiro. Eu que sou um habituado já a funerais desde 2003. Acho que foi, eu tive a fazer contas, foi o primeiro funeral que eu fui este ano. Está a ver? Não é emocional. Não. Pronto. Mas tive-me a tentar lembrar de outros. E há outro pormenor. Como vês o meu resumo, desta vez ainda fui um bocado preenchido. Há outro pormenor. Eu ontem, quando fui lá ao funeral, ontem de tarde, foi a segunda vez que eu entrei naquele cemitério. E é curioso que, 3 anos depois, eu soube ir exatamente a um sítio, ou seja, soube ir exatamente ao sítio ao qual tinha ido, na única vez que tinha entrado lá. Foi um funeral de um diretor do grupo que tu bem conheces. E há outra coisa. No dia 15 de dezembro de 2008, eu saí de um estágio que estava a fazer na altura e no último dia desse estágio só tive lá para aí 2 ou 3 horas porque segui para um funeral de manhã. No dia 15 de dezembro, exatamente no mesmo sítio. E eu e este sogro desta minha amiga morreu no dia 15 de dezembro com o funeral no mesmo sítio. Foste trabalhar onde? Não foste? Fui. Pronto, é sinal que não foste despedido. Ainda bem. Pois. Não, mas eu não fui despedido no estágio. Foi o último dia porque já estava para terminar ali. Pronto, não interessa, mas ali não era estágio, era trabalho. Estás a ver, tipo, se tu... Pode pôr a falar na semana passada. Yeah, meu. Ei, vai da night. E então, ontem eu fui lá ao funeral. As coisas que se passam numa altura... Ainda é preciso vir a mais. Numa altura de Natal e tal, celebra-se o nascimento. Aliás, foi uma coisa que o padre... Eu nunca vi um padre tão nervoso e tão exaltado como ontem. Eu ao contrário de ti, eu vou à missa, não é todos os dias nem todas as semanas, mas com alguma regularidade. E eu de ontem... Mas vocês têm as mãos dos outros e temos que ir para a frente. Parece um político. E não sei o que, não vamos por lá. Se calhar até foi. Estás a ver? Se calhar até foi por aí. Yeah, meu, mas é tipo, é nice falar assim, estás a ver? Tipo, yeah, meu. Mas olha, mas é fixe. Hoje estás-me a ouvir aí? Continuando, a burrice também foi minha, porque na segunda-feira ou na terça. Pois foi. Eu apontei num papel as coisas que vinha para aqui mandar vir contigo hoje e deixei o papel em casa, estás já a perceber? Não fiz nada bem, é que assim vai ficar para a véspera de Natal as coisas. É coisas aí, mal que eu disse, que tu disseste, estive a apontar umas coisas. Aí, opa, mas aí vais mandar vir comigo na noite de Natal. Na noite não, na manhã. Na tarde, vou na manhã e fogo, isso é a grande cena, meu. Ei, isto é muito mal, hein? Eu começo mesmo a achar que tu vieste do Alex ontem. Yeah, olha, mas tipo, vindo lá assim, yeah, sabes que ontem Portugal ganhou 6-0 à França em futsal? E o Cardinal, que é jogador do... Que era, pensei que fosse um palhaço, sim. Que era do Sporting, ele é de lá do Aleixo, e sempre que marcou, esticou a mão para o ar e fez o sinal de 5, com os 5 dedos, yeah. Como quem diz, a Torre 5 foi abaixo, estou contigo, Torre, forever, yeah, best meu. Friends forever. E ele virasse para a Torre e disse, somos best friends forever. Yeah, meu. Foi um momento, tipo assim, fazer chorar, tipo, eu parti-me a rir, mas... Nem estava a ver o jogo, estava a ver a desgraça do Benfica Rio Ave. Continuando. Ei, o Benfica jogou ontem. Contra o meu clube, não sabia. Ganhaste-me 5-1. Ei, como ganhaste? Esperavas o quê? Milagres? Sei lá, não. Mas tivemos a ganhar 1-0, é? Milagres não digo, mas esperavas. Mas o Arte arranjou um painel para vocês, fizeram 1-1 e depois fizeram 1-2-3-4-5. Claro, já acabei, posso falar da tua primeira música? Ou sou não web? Posso falar, do sentido de ao contrário. Ah, se não é mesmo, é fixe. É um som panorama para quem está lá em casa. E yeah, tipo, meu som panorama. Vou comprar umas colunas novas para o Natal. E yeah, estás, olha, assim, tipo, esquerda, direita, agora assim para cima, para baixo. Estás a ouvir, estás? Estou. E há ouvinte, és o maior, pá. Sabes qual é a primeira música já agora? Que eu já não lembro. Então anda lá, fala aí. A música chama-se Seu I Begin. Uhum. E é dos Galeão. Galeão. Galeão, não é a mesma coisa. Esses não são ingleses, pois não? Não, acho que não. Não devem ser. São britânicos. Oh! E yeah, há, meu. Podem ser escoceses ou galeses ou irlandeses, exatamente, estás a ver? Pronto. Estou a ver, estou a ver. E há, meu. Hoje é que vamos cantar Saudade. Pum pum pum pum. Saudade. Pode ser. Pode ser. Não sabes que a Sareva morreu? Não sabe, pronto, o gajo não sabia. Ficou agora no chá de choque, ele não se vai-se embora. Volta na próxima semana, até lá. Não sabias que a Sara Ebra morreu hoje? É isso. Pronto, não sabia mesmo. Então já sabias que ela estava muito mal, estava, era mais dia menos dia. Estava nos cuidados intensivos já há algum tempo. Morreu hoje no hospital lá de Mindelo, lá como é que chama, em Cabo Verde. Vira-me lá ao contrário. Ah, pronto, agora vou virar ao contrário, que ele vai fazer o seu momento de homenagem à cabo-verdiana. É, para aí, para ao contrário. É, ao contrário daquela... Vai fazer o seu momento de homenagem à cabo-verdiana de 70 anos. Não sabias? Não, não é homenagem, mas... Ai, é sério. Olha. Então? É, eu sei que acontece. Já tinha cancelado com os concertos e tal, e já não sei de onde estão, pensavas que ia ser milagres. Sei lá, não sei. Não, não é isso, pronto, é. Agora cantamos, só é tá... É um ícone, sabes? É um ícone da música. É um ícone. Olha, ainda hoje um ícone, não é só os cabo-verdianos ou portugueses, é os fãs da música global. A chamada World Music. Não, porque sabes que ela... Sabes que ela... Digamos... Foi um movimento atrás dela. Não foi só Cabo Verde, nem foi só aqui em Portugal. A Sara Évora foi talvez a cantora africana, a par da Miriam Makeba, foi talvez a mais bem sucedida. E ela... Pelos vistos, sempre que ia à França, esgotava as salas. Também. Também, em França, especialmente ela era muito apreciada. Quando ela foi para. Eu recordo-me quando foi para. Quando ela esteve. Pronto, quando houve a notícia, não é? De que ela teve o AVC, eu fiz um especial Cesária Évora. Eu lembro. Mesmo até nos Expressões da Lusofonia. Olha, faz mais um. Amanhã. Não sei o quê, mas. Não, não faço porque não há Expressões da Lusofonia, já acabou, mas. Não, eu estou a dizer, fazes outra coisa qualquer. Ah! Está a dar sozinho em casa para a 15ª vez, sim. Pronto, mas é isso, está bem. Olha, mas vamos lá, a vida segue em frente, não é? Tem mesmo que ser. E... Agora já estás em frente, agora realmente. Há bocado estavas a seguir de trás. E já nem sabes qual é a música, nenhum. Sei. Gigeon. Gigeon. So I Begin, dos Gale. Não, Galeon, Galão, de leite. Bem, eu demorei... Pronto, então agora que já passamos assim, tipo... Vamos lá retomar aqui a seriedade aqui da coisa. Pá, porque é preciso, estás a ver? É preciso a gente retomar tipo a seriedade para andar para a frente com a vida. Porque estou a falar muito, é que o caso já não estás a falar a música. Porque é verdade, opa, não, eu sei qual é que é a música, vou-te explicar porquê. É uma cena assim tipo. Que bate. Olha, uma cena que bate, tipo. Olha, e eu estava assim, tipo, estás a ver, olha, a imagem é esta. Está assim o miúdo, pai dos seus que é. E aí, opa, 17 anos, pai, estás a ver? 16, 17 anos, tipo assim, miúdo? Curtir. Sim. Tu com 17 anos consideravas miúdo? Ainda na infância, pois é, eu esqueci para ti a infância, não, desde o dia que se nasce até aos 25 anos. Não, é tipo, eu explico, opá, eu, é assim, eu até entrar para a universidade, estás a ver? Eras um miúdo. 19 anos, opá, eu tinha idade de, tipo de adolescente e de adulto, estás a ver? Mas tinha assim uma cabeça de puto, já? Pronto. Não tinhas? Tinha. Pelo menos, quando eu convivi contigo. Está bem, não, está, opá, tipo, assim, em muita então, coisa. Então, à minha ver, não demonstravas. Não, sabes o que é que era? Mostravas mais com as garinas, não é? É o que elas tipo, gostam. Yeah, não, não é isso, pá, estás a ver? Tinha, era, opa, era um miúdo assim, tipo, bué da crente, estás a ver? Tipo, tu dizes, crente ou carente? Crente, tipo, pá, e pá, eu gosto muito de ti. Não te digo nenhuma, mas eu disse que gosto muito de ti e eu, tipo, já acredito. Então o Benfica marcou e eles meteram um gol do Madeira, sabe? Está bem, continua. Prontos, e então, pá, estás assim, um puto assim dos seus 17 anos. Já meteram. Yeah, continuei a embalar que estás bem. Estás bem? Até não cantar de rumar, hein? Pronto. Pronto, e então estava eu a. Não, isso é, mais o, Jorge Palma. Uhum. Prontos. E então, tipo, estás a ver? Não diz nada, gente. Não, sabes uma coisa, muito nice. É pá, digo-te uma coisa, aquele reclame que aparece na televisão, tipo, lá deles cantam músicas infantis. Eu pensei, mas. Eles quem? O Jorge Palma, o Sérgio Gordinho, caraças. Mas o que é que está a falar? Não estamos a falar da idade mas miúdo. Falei de, mas falei de, das palminhas. Sim, sim. Mas já lá vou, pronto. Já vi a falar com o Jorge Palma e o Sérgio Gordinho, caraças. Está para fogo. Sim. Mas desculpa, mas isto é para promover o CD ou é para afastar as pessoas de comprar o CD? Ei, que boas chungas. Não ouvi isso. Ei pá, eu não sei, mas estás a ver que é tipo o GNR a cantar lá uma música infantil? Já está no top da associação? Não sabes? Não sei, acho que não. Não aparece o top mais para a semana. Lá para a semana, a véspera Natal, se quer mudar. Ah, não, é capaz de dar, é capaz de dar. Não, é capaz mas de não tipo, estava eu a dizer assim, tipo quinta vez, estava eu, tipo, assim, um puto de 7 anos, estás a ver assim no quarto. E opá, me senti tipo uma moca, tipo pior do que a de hoje. Opá, estava assim miúdo, todo contente e tal, e ouvir aquela música pum pum pum pum pum pum. Não é Jorginho, isto é um espetáculo, isto bate que se farta, meu. E olha, mas assim, tipo, na maior a curtir a música. Já, yeah, eu estou a ver também. E depois, tipo, de vez em quando, tinha uns gajos de uma rádio que ainda hoje existe, que é da fixe. É pá, eu não vou falar na Beira porque não posso, mas não até falava neles, percebes? Porque isso é Antena Web. Podia ser Antena Web, na altura não havia. Na altura não havia, pois é. Havia no teu subconsciente e consciente foi um fundo. Já, já, havia, pois. Ah, falhou-me, eu depois falo, sim. E então, tipo, pois não vou falar explicita, vias, estás a ver? Pronto. E então depois estava eu assim na maior, a curtir a música, e depois há uma altura em que ele diz, a música dos Galeon. E eu, ei, opa. E tu paras? Paro. Parou tudo. Olha, mas parou tudo mesmo, pá. E eu pensei, ei, brutal, tenho que arranjar isto. Mas ah, onde? Então, olha, não tinha net. Ah pá, CDs, tipo, copiados, ainda custavam 5€. Ah pá, tipo... Pô, em 1953 já havia CDs. Já, meu. E estás a ver, tipo, depois, olha a cena. Olha. Eu queria a música, mas não sabia que CD é que estava. Oh. Ei, mais uma aventura. Uma tragédia. Olha, de repente, ele dá-me assim para ir à net, tipo, na quarta-feira. Ou na quinta, lá com a... Ah, esta semana? Já, meu. E escrevo... Chegas à net... Bum! E escrevo Deep Inside. E depois? Que é uma das partes da música, escrevi Galeon. E o que é que aparece? E aparecia-me, quando eu escrevi com ela, aparecia-me Galeon, não sei das quantas, Galeon, não sei... Que é tipo filmes porno, tipo clicas no vídeo. Era o que tu querias, não é? E diz lá no vídeo que há uma pessoa que postou o vídeo definiu que aquilo tem que ser maior de 18 anos. Sim, e depois? E eu depois, bem, não é isto. E? E depois fui lá outra vez e vi lá So I Begin. E era aquilo. E Galeon, e cliquei e apareci lá. E continuaste. Este vídeo é não sei o que, de maiores 18 anos. Eu fui. So I Begin? E eu pensei, maiores 8? É verdade. Mas que é isto? Vais passar aqui coisas assim. E eu pensei, fogo, não pode ser. Deixa-me cair aqui ao. Estás a transformar isso numa antena porno, não? E, não, isso é o quarto canal. Ah, tá bom. E eu pensei, tipo, olha, mas vou aqui pesquisar aqui na net, vou ver se encontro a música, e baixei, porque a mim não interessa o vídeo, se me interessa a música. Pensei, olha, vou baixar a música. Olha, e não é que era mesmo. Ei, categoria. Olha, e eu começo a ouvir a música, olha, não tem mais nada, eu paro e estava a fazer. Paraste tudo. Parei tudo, olha, pus a música, e estás a ver assim, tipo, quando tinha 17 anos, tipo, olha. Deu-te logo um momento da recordação. Olha, recordação, imediato. Nostalgia, saudade, olha, aquilo foi tudo. Muito bem. Ei, olha, foi. Ei, a sério, fiquei super assim, tipo, super contente. Pensei, olha, o que é que achavas especial na música, afinal? E achas? Opa, o que eu acho especial na música agora, primeiro, eu sempre achei uma coisa muito. Não, quando tinhas a sério? Boa da Nice, era a batida. Era a sonoridade, porque... Daí dizes que bate mesmo a música, bate no fundo, por causa da batida. Olha, era a batida, era o som, tipo, o eco nas vozes. Olha, está o Weather Nice. Hoje, epá, eu para além de ver, assim, essa magia, essa espetacularidade daquela música, estás a ver? Aquilo que, epá, pronto, mais me lembro neste momento é, tipo, passo-lhe um puto solitário... Aí no seu quarto, estás a que era um quarto grande, tu conheces? Estou a manjar. Dormiste lá muitas vezes comigo. Mas não, não! Que é que pareceu aqui a dizer? Não, convidados especiais. Dizia eu que. Estás a ver, tipo, tu conheces? Foste lá uma vez dar assim tipo um concerto, estás a ver? Tipo, desarranjaste-me todo e arranjaste-me. Ai, não. Eu não posso dizer, como é que eu vou dizer isto? Pronto, tu conheces e o resto não interessa. Está bem. Tu conheces e então, tal, o quarto grande. Prontos, então tipo eu estive lá e estás assim tipo uma janela enorme assim tipo de um lado, ao outro do quarto, estás a ver? Estou. Tipo, bué da sol, assim tipo carros a passar, pessoas a passar lá embaixo, o carro de luz. Espera, tá, olha. E eu ali todo contente, assim, tipo, mesmo na minha, estás a ver? Na pura, mesmo. Na pura. Na pura. E olha, na pura. Estou a manjar. Olha, mas estás a ver que depois eu, tipo, gravei aquilo em cassete? E aí, oh meu, olha, eu às vezes, tipo, às 6 da tarde, verão. E aí, olha, mas esse mesmo, daqueles dias de sol, de calor do caralho, está a saber? Curtias mesmo à brava, então? Olha, curti mesmo à brava. E depois tinha assim uma coisa muito fixa, quando metia assim, mas para a beira altamente. Não, tipo, o chão era flutuante, estás a ver? Já, estou a imaginar. Era aquele chão flutuante. Mas eu nunca meti nessas cenas, nesses caminhos assim, cheio de covas, meu. Já, como é que tu pensas que eu ia dobrar? Tu nunca vias, nunca vias o risco. Avisava para essas cenas, risco. Pois, mas eu pensei. Tipo, essas cenas bué-fornas. Mas eu pensei, isso é tipo cenas da televisão. Pá, bem, mas a televisão às vezes ensina-nos coisas, tipo cenas maradas. Olha, por exemplo, ensina-te como é que tu podes ir à televisão, fazer figuras tristes e a pessoa dizer, olha, és a maior! Já, meu, aprendi isso desde o ano passado, sobretudo. Já estamos a falar há tanto tempo. Ei, há 20 minutos, ei, com caralho, ei, meu. É, tu és sempre a mesma cena. Ei, pode, deixa lá. Mas já explicaste a música? Já expliquei. Então, vamos lá curtir agora. É um bocadinho tipo nostalgia. Oh, meu, olha, mas a música é tipo, bué da nice, estás a ver? Estou a manjar, mas só tenho uma pergunta antes de ouvir a música. Diz lá. Se tu dizes com 17 anos, tu eras um puto de 17 anos, quando é uma rapariga com 17 anos, o que é que é? Pois é essa coisa que eu fico a pensar. Pois. Então vamos lá curtir as grinas. É uma grina, estás a ver? Olha, vamos lá então. Vamos lá ao galo, como é que é? So I Begin. So I Begin, dos Galen. Epá, nem sabes quando é esta música, não fazes ideia. Mas é para 2003. Então é assim, pessoal, olha, quem não conhece a música. Vai ver que já está a ganhar. Fiquem atentos porque a música é do Barilo. É do Barilo? Epá! E marca sedentária e tudo. Quem conhece a música? Epá, pode passar à frente porque a música é do Barilo, mas vocês já conhecem, não vale bem dar outra vez, não é? É mais fixe abrir aqui tipo um gajo a dizer tipo assim, bué das neiras e o carago. Não é? Mais bué da nice, não é? Então vamos lá à música. Vamos lá? Pode ser? Eu estou à espera, há bué tempo. Então há bué de time, desculpa lá. Pronto, isto hoje. Vamos lá, bora. Galeon com. Cantas bem. Can you feel the other place? Don't you feel so fine? Forever have a good time. I just wanna be happy now. The music is deep inside. So baby, can you try? Agora que eu gostava que a rádio tivesse uma câmera. Já acabou, pronto. Esqueci-me, já acabou. A figurinha que tu fizeste aí. Claro. Ele vai dançar o pimba. Já acabou, desculpem lá, eu não vi que estava no ar outra vez. Agora é que devia dar aqui uma câmera. Okay. Passou da frente. O que eu tenho a dizer há bocado é que. Ei, no domingo! No domingo! Fui ao tal lançamento de um livro que eu te disse. Olha, fiquei de boca aberta quase do início ao fim com a escola. A nossa escola não ficou nada. Não ficou nada da nossa escola, da parte de cima, do pavilhão para cima, não ficou nada. Está tudo. Parece que estás lá e não. Parece não. Estás ali e nunca entraste naquilo. Não conheci nada. A única coisa que conheci foi o funcionário. Como é que chamava o senhor? Pronto, era o senhor. E que lá que me indicou, olha, ali a boca e tal, vais por aí. Pronto, e lá que me indicou a minha, o Dom Duarte, que foi comigo. Então foi conhecer a escola. Olha, fiquei. O que. Estás a rir? Sim, um lançamento de um livro, pareceu mais um storyteller que outra coisa. Lembrei-me, se a Rádio Antena Web estivesse lá, tinha gravado uma edição especial. Ele cantou e tudo, foi? Cantou. Ixi, foi assim que começou. O pessoal todo lá reunido e ele aparece de trás, a descer as escadas. A roupa Elvis Presley. Motinha no piano. O piano anda de motinha e ele começa a cantar. E falou um pouco. Quer dizer, era um storytelling. Ele entra as músicas e ia explicando porque é que a música a seguir surgiu e tal. E ia explicando o que tinha a ver com a história dele como escritor ou com um livro. E pronto, foi um storytelling ali, sentado à espera. E há, tipo, é de nice. Tipo, estás a manjar então a cena. E há, tu manjar. Por acaso, ainda não manjei? Não. Já não manjo, olha, desde a última vez. Pois. O Benfica está a ganhar por muitos. Olha, maior. Só uma coisa, claro. 6-9, 6-9. Olha, diz-te uma coisa. Antes é a missão 66, 6, não sei. É, disse. Sim. Antes de falar lá da música, diz-te qual é o que foi lá da Casa dos Segredos e o coisa. Na semana passada, antes de entrarmos, antes de começarmos a gravação, estavam os nossos amigos do Hotel Babilónia a falar. E houve um deles que falou das audiências da Casa dos Segredos. Que consegue ter 40% de share. É o programa mais visto em Portugal, com exceção, excetuando os dias em que há futebol na televisão e quando nos jogos de futebol é o Benfica que joga. Na televisão, pública. Pública não. Como é que se diz? Canal aberto. Sim, que agora já não é na 1, é na TV. Portanto, é o programa mais visto em Portugal hoje. Ainda mais que as novelas e só fica atrás dos jogos do Benfica. De futebol. Mas aquilo, eu concordo plenamente com o que o homem disse. Já não sei se foi o João Governo, se foi o Pedro Rolando Duarte, foi um deles. É um programa para mente captos, para pessoas que têm mente muito reduzida. Ou há um estudo, ou ele queria que se, na altura sabia de contar melhor. Ou há um estudo, ou ele queria que se fizesse um estudo, já que há tantos estudos sobre tantas coisas, da mente, da psicologia, de tal, sobre o efeito que aquilo causa nas pessoas que estão agora na fase de crescimento de 12, 13 anos. Que ele disse que é um efeito terrível, aquilo é uma porcaria. E que tem razão. Eu, esta semana, ou na semana passada, foi o dia em que saiu não sei quem. Não, foi o dia em que foram revelados os segredos. O que levava a pancada da mulher e eu que não sabes o que é que eu estou a falar, não? Sei. Do que levava a pancada da mulher e o outro que era e que o segredo que era. Não vi isso. Se calhar foi no mesmo dia. Foi o segredo de uma. Qual é o teu segredo? Sou compradora compulsiva. Isto é um segredo desgraçado. Qual é o meu segredo? Vou 5 vezes à casa de banho por dia. Vi nesse dia. Só há uma coisa, eu só vejo uma coisa boa naquilo. É a Teresa Galhego. Ana, não sei o que é que lhe aconteceu. Ana tá com pinta, está a desenvolver a conversa, tal, vai buscar tudo e mais alguma coisa. Ela não tinha pinta para jornalista do género. Ela consegue faz as perguntas certas, deixa-os ficar mal quando quer. Ela está com categoria. De resto, aquilo é o que o homem diz. Aquilo é um programa para com pessoas como tu, não é? Menos medicados, tipo assim, meses coitadinhos. Menos tipo como ele, estás a ver? Coitadinhos. Não, eu fico, é o que ele diz, eu fico extremamente preocupado quando vejo como a grande maioria da população portuguesa vê aquilo. São milhões. Sabes que é. Se você é 6 milhões, a certa altura. Sabes que é. Acho que os adeptos verificam todos. Aqui, oh meu, tipo, tá. Olha, já falamos tipo melhor, estás a ver? Já, meu. Olha, que é assim, estás a ver, tipo. É pá, que programa de Kill Tour, uma câmara que lá foi. Câmara clara, ou palco, as coisas assim da RTP2. Tem pouca gente, só os adeptos Rui Ave que vêm, obviamente. Já, meu. O que é que ia dizer, tanto faz? Ia dizer que o mais grave disso tudo é que, digamos, é assim, eu consigo em parte. Sabes que quem vê, digamos assim, essa casa dos segredos em, digamos, em. No fundo, em direto mesmo, não é as gravações, não é as montagens, é quem vem em direto. Sim. Tenho um exemplo lá em casa, sim. Percebe-se primeiro duas coisas. Eu presumo que seja estonteante quem fica lá todo aquele tempo. Presumo que seja estonteante porque, mesmo enquanto estás a dormir, tu sabes que estás a ser visto. Foi. Eu uma vez estive lá, enfim, achei engraçado como pôr som de fundo. Não é? E depois o calar que era o som de fundo era eles a dormir. Não é? E depois pus lá, ou seja, eles a dormir, no fundo, não é? Até começar a tocar a música, e eles a acordarem, e achei engraçado como é que é possível. É assim, e depois há uma coisa muito engraçada que é muito cruel, repara. Quando havia a casa, aliás, quando havia o Big Brother, eles davam 20 mil contos. Em que ano é que apareceu o primeiro Big Brother? Diz lá? 2000. 99. 2000. 99. Em Portugal foi em 2000. 2000, pronto. Mas eu estava com certeza que andava no sétimo ano. Não, foi em 2000. Está bem, pronto, ganhaste agora! Começou. Foi em setembro de 2000 e acabou de ser. Exatamente. Aliás, esta passagem de ano vai ser mais uma alegria. Mas isso falamos aqui a duas semanas. Na edição 79. 8. Pronto. E então, enfim, quer dizer. Eu achei terrível porque eles de facto não se. É assim, e eles no fundo antes. Há 11 anos atrás. Há 11 anos. Eles recebiam 20 mil contos. Hoje. Quem ganhava. Hoje recebem metade desse valor. Que metade? A tua pessoa sempre lá com dinheiro foi depositado mais de 2 mil euros. Foi tirado 1 mil euros. Não diga. Mas isso é para tu poderes apostar nos segredos. Não percebo nada daquilo. Mas que eles, mesmo quem não ganhar aquele concurso vai ficar com dinheiro. Não. Eles saem lá com dinheiro. Não. Não, o quê? Então eles quando são expulsos têm dinheiro na conta, não é? Não. Não, está bem, pronto. Esse dinheiro só é válido para tu poderes apostar nos segredos. Então não sou eu que não percebo nada disso, está bem. O que me disseram. Quando... É o que eu ouço dizer é que eles também quando saem já têm. Se não ficaram a zero, têm dinheiro na conta quando saem. Por isso não é só quem ganha e fica com dinheiro. Mas é o que eu ouço dizer. A informação que eu tinha era sempre precisamente a contrária. Mas está bem, continua. Mas é uma questão também de saber disso. E o que é que tem? O que ganha 10 mil contos? O que é que tem? É uma exploração. Aliás, é uma ilusão. É uma exploração? Não. Tu ficas 4 meses ou 3 meses dentro de uma casa, ganhas 10 mil contos, é uma exploração. Fuck! Eu acho que é dinheiro a mais. 10 mil contos. Sabes quanto é 10 mil contos? Tu nunca na vida vais ganhar 10 mil contos. Pois não, mas repara uma coisa. Tu estás a expor-te. 24 sobre 24 horas. Porque querem. Não interessa. Alguém a obrigar. Eles foram para lá porque quiseram. Eles é que quiseram. Gostam daquilo. Então vou viajar. Pronto. Mas eu não sei explicar. É porque não. 10 mil contos. Uma exploração. Olha que se toda a gente recebesse 10 mil contos de 3 em 3 meses, não sentiam nada explorados. Foi. 10 mil contos. Depende do que se faz. Ah bem. Mas pronto. Não sei. Se houvesse 3 casas segredas num ano e se a mesma pessoa vencesse aquilo 3 vezes, ganhava 30 mil contos num ano. Fogo. 30 mil contos, os meus pais não ganham isso na vida toda. Tá bem, mas também não se expõe um ano inteiro. Bem, vai-me à loja. Vai-me à loja, porque era bem. Bom, vou falar O que é que tu achas, Oscarinho, de... Não ouvi Scooby? Não. O que é que tu achas de viajar, assim, pelo mundo, por várias cidades, por aí fora? Era uma coisa que te agradava, uma coisa que pensas, sonhas, imaginas isso todos os dias, ou passa-te completamente ao lado? Passa-me completamente ao lado. Não gostavas de sentir o ambiente, de ouvir outros sons, outros países, pessoas de outros países a falar, de outras cidades, lá longe, senhora? Não. Não, vai-te embora. Já estragaste a coisa toda. O que eu ia dizer... Não, por acaso depende dos países. Gostava, alguns países que está, tipo Rússia. Sim, estava a pensar neles. Roménia. Não estava a pensar neles. Sei lá, tipo... Ucrânia... Tenho... Tu gostas de ir para o leste. Gostas das coisas, eu percebo. Ora, vou calar. É pá, tipo... São mais fáceis para escalar. Nem chegava mais... Até mais... os ceguinhos, sério. Mas, olha, gostava de conhecer a Eritreia também. Sim, caralho. E Sri Lanka, não? Também. Era, também. Mas o Sri Lanka nem tanto. Timor-Leste... Gostava mais de conhecer, tipo, é isso. Pá. Madagascar, esse país. Não, Madagascar, conhecido. Não, por acaso não. Mas tipo, Eritreia, pá, adorava conhecer Eritreia. Porquê? Conhece algum eritreio? Não sei, não conheço, mas não sei porque gosto. Isso é onde? É em África, que é ocidental, sul, África do Sul? Não sei, mas sei que é em África. E fala-se o quê lá? Mandarim? Fala-se, pá, não é eritreu, mas é um idioma. Ah, tá bem. Assim, um idioma. E porquê assim, que gostavas de ir à Eritreia? Não sei, tipo, gostava, pronto. Ah, isso aí é uma boa explicação. É. Eu tenho. Diz lá o que é que dizer que estão fazendo. Não, é isso. É não, isso. Mas podes continuar. Eu tenho três prioridades. Além do. O Portugal é sempre o primeiro, mas exceto se estamos a falar de lá fora, lá fora. Lá fora. Lá o fora. Programa é domingo às 9 da noite, no canal 2, acho eu. Que vai acabar. Ai! Não me tires o programa, mas lá. Bom. Um dia destes. Ah, está bem. E a minha prioridade. Ser 2014, pode. Posso falar? Podes. A minha prioridade. E vão lá para o ano, a não ser que aconteça alguma coisa imprevista. Londres, capital de Inglaterra, do Reino Unido e até da Grã-Bretanha. Sabes que o meu primo, o que tu conheces, veio para cá, está cá. Ah, é? Está cá até o início do ano, as próximas duas, três semanas. É que fixe. Veio do lado de Londres, vão lá, um primo meu, mas não é por causa disso, já há muito tempo, desde cedo. Mas é curioso que... Ei, a porrada! Vamos ter mais um. Ei! Vai-te embora! Atenção agora no jogo. Foi o que se disse ali. São complicadas normalmente. Capitão vermelho para o Rosário. É assim mesmo. E vai ter pau. Deve estar a dizer que estou feliz. Rosário 6. Estava a ver calado aí. Esta cara muito bem. Não, não soube que eu já estava a meter mais baixo. Não, mas... Já estava na parte do feiral. E... Também não era vermelho, também que exagero. É verdade. É, não viste? Acho que sim. Sim, mas digo. É curioso, quando eu andava, acho que ainda antes do secundário, quando sempre pensei em ser professor, e a partir de uma certa altura, certeza que era professor de línguas, e sobretudo de inglês, sempre pensei, mas para ser professor de inglês é preciso ir para a Inglaterra, com a certeza. Pelo menos para aperfeiçoar mais. Yeah. E não me estou a ver a Inglaterra. Engraçado que eu sempre pensei isso. E agora é a cidade que eu mais quero ir, é a capital. Segunda! Tum, tum, tum. Amilcar Ality. A quem? Amilcar Ality. Agora não estiveste bem. Alemanha! Ou Munique ou Berlim? Mas gostava mais de ir a Berlim. Quer dizer, Berlim tem a capital, tem aquelas coisas bonitas. Queria visitar uma coisa do Hitler. Não. E, mas Munique tem a coisa do meu clube e tal. É, ficava ali. Frankfurt também. Alemanha no geral. Bom. Yeah. Terceiro, Bulgária. Porque eu tenho amigo, tu sabes que é búlgara, já há muitos anos, e gostava de ir a Starazagora, que é uma cidade na Bulgária. Isto tudo isto para dizer o quê? Esta curiosidade, atenção, que eu não digo que tenho vontade, não é uma coisa que... Estou mal aqui, quero ir lá para fora. Não, eu estou bem aqui e só fui... Nunca passei para lá de Espanha e não estou triste por causa disso, mas... É só por acaso, de Espanha não, mas de Espinho sim. Bem. Pardelo, levas no pelo! Tenho aquela curiosidade de... Só, não é... É só para ficar mais interiorizado sobre o que se passa lá fora. Porque nós aqui vemos as pessoas, nem Portugal todo conhecemos, não é? Mas formos lá fora, temos uma mentalidade... Uns tios meus foram no ano passado à Holanda, a Amsterdão. e aqui um cá fora era como eu gostava que fosse. É quase tudo andar de bicicleta. É um convívio das pessoas. Os parques são de bicicleta, não é parques de automóveis. É claro que aqui, como sabes, são países baixos e aqui não é quase tudo pleno. E grande parte do território abaixo até do nível da água do mar. E eles lá andam de bicicleta, vão para o emprego de bicicleta, os semáforos é para as bicicletas e tal, e é um convívio, é bonito. É sério? É muitas cidades online, é assim. Pronto, mas, e é isso. Mas em Amsterdão? Em Amsterdão, foi onde estiver. Espetáculo. Uma das cidades, é só para dar um exemplo de várias coisas, por exemplo, há muita gente que quer ir à França, a Paris. Eu não tenho curiosidade nenhuma ir à França nem a Paris. Se calhar é por ter a mania que os franceses... Não. Ter a mania que o francês tem a mania, era isso que eu ia dizer. Sabes, não, sabes, eu também não gostava. Eu também não gostava muito de simples, porque França. Porque essas são coisas interessantes, nunca tinha pensado nisso e agora que falo disso, de facto, interessar-me-ia talvez viajar. Mas digo-te uma coisa: mas não para Inglaterra, não para França, não para Itália, nem para a Alemanha. Porquê é que eu já sabia que ia dizer isso? Um disco. Sim. São, digamos, primeiro são países muito próximos de nós. Quem está a falar? Ele não, ela. Quem é? É Simão de Oliveira. Muito bem, continua. Qual é o programa? Sabes, Lisboa. São, não sei, no fundo são pessoas, são culturas primeiro muito parecidas e as diferenças que há, eu também não gosto delas, portanto... Entendido. Ora bom, isto é... Isto, se calhar quem está a ouvir já ficou com aquela... Quem nunca tinha pensado nisto assim de uma forma tão intensa, agora já ficou a pensar, e se calhar agora me lembrei-me daquela cidade, então Roma, Veneza, não, se calhar queria ir até Bruxelas, se calhar ficou com aquela curiosidade de, Paris, só ia visitar, lembrei-me agora, para visitar a Euro Disney. Ah, era uma coisa, tu por acaso sabes... Walt sabes... Disney fez anos no outro dia, 110, se fosse vivo. É bem. Eu falei isso esta semana, soube isso duas vezes. Sim. Não sabia. Olha uma coisa, sabes... Tu já tens escolha para a segunda música, ou para a terceira? Para a terceira tenho, mas se calhar já existe. Para a segunda, não. Não? Está bem. Já mudou, pronto. Isto é assim, muda-se durante... Quer dizer, mudaste, já tinhas enviado as escolhas para hoje, depois lembraste, não. E agora, durante o programa, muda-se uma segunda vez. Mas estamos a brincar, ok? Estás a brincar comigo, ok? Quando estamos a falar nisto de visitar a cidade, estamos a falar de quê? De andar à volta do mundo, basicamente. Olha, Islândia. Gostava de ir à Islândia também. Os países nórdicos agradam-me. E os leste também. Mas tu gostas mais dos leste. Os leste ficavam para ti e os nórdicos para mim. Eu gosto mais de Putin. Esse Putin, também se fosse um Putin. E então, para fazer uma viagem à volta do mundo, como é que se existe em inglês? Hã? Como? Hã? Não, eu ainda estava a pensar no Putin. Ah, sim. Quem fala? Ainda estava a pensar no Putin. Agora, à volta do mundo, como é que se diz em inglês? Around the world. Pronto, é isso que vamos ouvir a seguir. Ah, é? É. Been around the world. Não é essa. Pode ser que essa é a tarde da saída. Sei lá, deixa cá ver. Around the kill, do Red Hot Chili Peppers. Eu bem disse, vais acertar à terceira. Já estava a pensar que isso falamos o Red Hot assim. Around the world, deixa cá ver. Around the world. De que álbum era o One More Time? Discovery, não era? Hã? One More Time, era do álbum Discovery. Não sei, o que eu tenho acho aqui... Acho que sim. O que eu tenho aqui é o ser assim... É, ele só tem a discografia de Alstada, mas... Pronto. Estava a falar em França, vamos desejar. Até a França para ouvir um do DJs, Death Punk. Acho que é primeiro... Não. Acho que já ouvimos... Vai ao histórico e depois a seguir confirmamos. Mas não sei se já ouvimos aqui o aerodinâmico. Eu acho que sim. Numa resposta a um instrumental teu. Vamos ouvir o Around the Engraçado World. Engraçado que já ouvimos, sei que já ouvimos, mas eu não ouvi isso no histórico. Então se não estava no histórico, não... Já ouvimos. Tem lá as músicas todas, já as emissões ouvimos. Todas. Mas são as emissões todas, faz as escolas. Mas são as escolas. Olha, uma coisa esquisita, agora estás a falar no histórico. Tem lá umas três músicas, escolhas tuas, que nunca chegaram a ser escolhas reais. E que tu me mandaste mail. Duas Blondie, Maria e não sei o quê. E uma terceira. Nunca foi, nunca passaram. Nunca foi. Nunca ouvimos aqui. Mas tu chegaste a mandar amanhã, era para 25 de outubro, acho eu, ou 22, aquela semana. Nunca chegamos a ouvir a Maria. Nunca chegámos, nunca chegou a ser a escolha. Senão não lembrava-me bem de falar da minha avó logo assim. Para essa semana foi outra. Dia 22 de outubro foram outras músicas que eu ouvi em emissão, quando estava a escrever. Então tem que ver isso, que é para poder voltar. Fica para que, é, que é para poder voltar a escolher depois. Fica já para o ano. Bom, Around the World faz, além de dar esta ideia de gostar de visitar o mundo, faz lembrar um tempo em que. Isto estava no Sol Música. Um tempo em que. Ei. Diz lá o que vais dizer. Diz lá, não, diz lá. Sabes que eu, ao fim de muitos anos, voltei a ver o Sol Música. Como? Na internet. Só não dá? Ou foste para coisas antigas? Não, deu. Assim, encontrei o stream, só que o raio do usado graças é que no dia a seguir o stream já não estava a funcionar. Mas não é atual? Não, era, estava a dar em direto, o Sol Música ainda existe. Em Espanha? Sim. Ah, não sabia. Só, é, eu inclusive. Vou procurar isso. Inclusive, porque segunda-feira já tenho companhia. Inclusive, escrevi-lhes a dizer, dizer uma série de coisas e a dizer algo que é verdade e que eu, só na altura em que me deparei com o Sol Música ainda existe, é que tive noção disso. Dizer, desde que o Sol Música deixou de ser transmitido em Portugal, eu nunca mais fui o mesmo. Hoje em dia sou uma pessoa que procura mais e encontra menos. Ah, escreveste isso em português? Não. Ah, senão eu ia dizer que eles mandavam dar uma volta, mais 20 minutos. O que eu ia dizer é que faz lembrar o tempo em que eu não percebia bem o funcionamento dos vídeos musicais. Dos telediscos, não é? Dos telediscos. É, era uma grande palavra. Dos telediscos. Ah, já sei uma das coisas que tinha no papel. Já sei uma das coisas que tinha, mas não vou dizer depois que. Bom, é, mas dizer isso. Não, não, depois que eu não me esqueço, deixa ver. É depois que é mais 20, está bem. Around the World, o vídeo, quem se lembra, tinha assim uns. Pareciam uns robôs. E eu pensava, eu olhava para ali e pensava que eram mesmo robôs e pensava, como é que eles fazem aquilo com as máquinas e tal? Mas eram pessoas com fatos muito bem feitos e se calhar caros por fora. E a coreografia que eles fazem, para mim, aliás, eu vi numa lista, não sei se foi da Rolling Stone, dos 10 vídeos com melhores. Ah, não, foi mesmo na VH1. Nos vídeos com melhor coreografia. Yeah. E esta aparecia lá. Não era dos primeiros, era para aí 7 ou 8. Mas Around the World dos Daft Punk era um dos vídeos com coreografia mais. Eu achava a piada mais. Se calhar mais ao vídeo do que a música. Olha agora, aqui, olha agora assim de repente. Puf! Não vamos assistir ao vídeo, mas vamos dar uma volta ao mundo com os Daft Punk. Está bem? Punk, vamos lá então. Vamos lá. Já. Vamos pancar um bocadinho. Enquanto ficamos aqui com o Simão de Oliveira. Ya! Yeah. Até já, pessoal! Hein? We'll be right back. Ficar uma figurinha. Acho que isto é. A Rádio Antena Web está sempre a ensinar algo aos seus ouvintes e também aos seus locutores. Fiquei agora a saber que esta música é de 1997 e não de 2000, ao contrário do que eu pensava, ano do álbum Discovery, dos membros da F-Punk, que incluía sucessos como One More Time, One More Time, We Gonna Celebrate, Oh Yeah, Alright, Oh Yeah, Alright. While Around the World era 97, o álbum Homework. Pelo que eu percebo, o vídeo também foi lançado no mesmo ano, e o single foi lançado no dia 17 de março de 97, mas pelo que eu percebi, depois do sucesso do One More Time é que foram buscar Around the World dos Daft Punk. Acho que já sei onde é que tu, porque onde é que tens a ideia que foi lançado na mesma altura. Sabes a que música que vais escolher, hein? Porque eles fizeram depois um outro vídeo, começa com... Exato, é isso que eu estou a falar. Ah, mas há um outro vídeo antigo, mais antigo, de 97. Esse vídeo, essa música foi lançada assim. É que. Depois, seria, essa música foi lançada depois novamente. Ou seja, foi lançada novamente. E então, nesse ano foi o ano. Sabes que 2008 foi um ano de estreias. Já reparaste? Agora não sei dizer também. Eu para a semana digo. Não é que o quadro da semana passada, como tinha sido no dia anterior, ainda estava fresco. Sei que a Lady Gaga foi uma delas e fechou o programa. Mas houve outras estreias nesse ano. 2008 foi um ano das estreias. Para a semana eu digo-te. Ontem foi 2009. Já, e estamos quase tipo assim no final. Já, meu. Faltam duas emissões para completar. Tipo assim, este tipo, já. Já. Foi igual, tenho tipo que meter uma. Tipo, não, ninguém me obrigou. Mas meti uma música que foi. Se fosse um programa só de escolhas só minhas. I got a feeling. I'm not gonna be, I'm gonna. Então foi o número 1 do Billboard, sabe quem meter? Ih, a sério? A sério? Foi a música que bateu o recorde da década inteira? Não foi do ano? Como é que essa música chega? Na década de 2000 até 2009 foi a música que teve mais tempo seguido no topo da Billboard. Como é que essa música chega em primeiro lugar na Billboard? Então, mas como é que essa música. Eu ia te mostrar o topo das Billboards dos últimos anos, para tu veres que tipo de músicas é que chegam lá em cima. I got a feeling. Qual foi o single antes do I Got a Feeling? Não teve 14 semanas, mas teve para aí 12. Os Black Eyed Peas tiveram para aí 12, não, foram mesmo 12. Metade do ano de 2009 foram os Black Eyed Peas no primeiro lugar, 12 semanas, com essa que eu não lembro. Não era Boom Boom, Boom Boom Boom? Isso é do Axel. Boom Boom Yeah, Boom Boom Yeah, esta é a noite que eu vou cantar isso ao Natal dos Hospitais na quinta-feira. Isto no Natal dos Hospitais na quinta. Vi aquele espetáculo de cadente do David Carreira. Eu estou a reportar se viste no Natal dos Hospitais. Esse espetáculo memorável. Só acontece uma vez por ano, que é uma pena. Eu quando vi o David, quando ia seguir o Miquel, eu... Ai, que está tão difícil adivinhar quem é que vai fechar esta porcaria. Está bem? Eu acertei. Eu quando vi o David Carreira, pensei... Como é que despalante enganar assim as pessoas? Enganar. E aquele nem consegui enganar, naquele caso nem consegui enganar, porque ele não canta, que ele é uma voz computerizada, não é? E é número 1. Ou era, hoje não vi. Não, repara, a questão não está aí a ser número 1. Então, como é que ele pode dizer Quem quer ouvir aquilo sabe que aquilo nem sequer, aquilo não pode ser playback, é impossível. Mas achas que isso interessa? Há jovens que compram aquilo. Acho que há a saber. Olha, tu gostas sempre que estás a Britney Spears. Que interessa a voz dela ser toda alterada e estás sempre a fazer playback? Ah, mas a Britney Spears é. Não chegava a estar. Eu só acho que a besta não devia ter colocado o single logo assim para lançá-lo como esta noite. Quer copiar-me? Isso é que é plágio! Olha, põe o título da música minha. Tu queres essa música na quinta-feira? Sim. Acho que a música me gira que se chama. Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada. Cantas bem? É uma música do. Um bocado, que é uma música do Paulo Ricardo. Há um bocado disse que cantas bem. É pá, eu já não sei se foi se desliguei o Jobs. Desliguei. Sim, o que é que tem? Tu podes me tirar aí o. O que é que queres agora? Não, tu vai ali ao painel de controle tirar o som do microfone, faz favor. Tirar o som do microfone? Ou o quê? Vai meter música? Mas é uma coisa rápida. Pois, deve ser, deve. A sério, é uma coisa rápida. Claro que é uma coisa rápida. E o que é que tem a música do Chon Chin Chin Chon? Já te mostro. Vá, tens que ir a propriedades. Aliás, calma, que isto é que sim, eu não sou o teu. Como é que se diz? O teu. Coisa? O teu coisa. Queres acabar lá? Avançadas, é isto. Exatamente. Agora. Propriedades. Momento de pausa nos escolhes tu, escolho e eu. E vais àquela coisa de som. Ah, pá, vai falando sobre reprodução. A tua próxima música. Reprodução e depois. O som do microfone de lá, desmarca. Ai, está bem. Ou marca, neste caso, não sei bem que está. Não, é sem som, já está. E agora? Pronto. Agora vais ligar os jogos. Deixa-me fechar. Não ligo os jogos. Está bem, não ligo os jogos, não me chateis. É poder estar a introduzir a próxima música. Pronto, próxima música. Não. Próxima música? Não, olha, se calhar não. Está bem. Tá, vai lá. Olha, não escuto para a semana aquela música que eu estava a pensar não em alterar. Não faz. Então, mas vais alterar ou não? Não, não vou alterar. Quer dizer, é quarta vez. É quarta escolha. Quer dizer, mandaste uma, mandaste outra, vou alterar, agora já não vais alterar. Estás a brincar comigo? Aí, não vai dar. Oh. Porquê é que não vai dar? Oh, bolas. Virgindade da Patrícia. O que é que é aquilo? A virgindade da Patrícia. Oh, fizeste alterações aqui. Não, não fiz nada, isto só é das colunas. Espera. Ah, mexe aí. Isto percebes? Está lá, pá! Pronto, vocês já conhecem a música? Já conhecem a música? Também. Sim, e depois? Depois. Nice. Agora a questão é, qual é a primeira? A questão é, qual é a primeira? A primeira, não há grandes dúvidas. A primeira música é a do Paulo Ricardo, de 95. E a segunda é da Sarah Evans de 2011. Pronto. E agora? É plágio! Quer dizer, não sei se é plágio não, porque não sei se é a pior autorização ao Ricardinho, mas. Pode ser. Pode ter pago os direitos de autor. Jan! Fala lá da tua próxima melodia. Ora, a minha próxima música dá o um nome. Vamos ver se eu consigo dizer aqui o nome do grupo. Amor Micaela. Não. Rancho folclórico etnográfico de Castelo e Neiva. A música chama-se O Amor de Micaela. Isso. Porquê que eu escolhi esta música do Amor de Micaela? É burro. Não, é a música mais folclórica que eu. Aliás, a música folclórica que eu mais gosto. Muito bem. É verdade. Já tinha situação uns tempos quando eu respondi com o. Ponha aqui o seu pezinho. Escolheste outra e disseste que era a música mais famosa. Mas está bem. Continua. Não, não me recordo, mas tem que ver isso no histórico. Mas pronto, mas dizia eu. Não, de facto, esta é a música que eu mais gosto. Se calhar já escolhi esta. Não me lembro. Mais ao histórico e é uma música que eu por acaso gosto muito. E é a música que eu mais gosto. Não sei, gosto desta música, gosto mesmo muito desta música. E pronto, e o motivo é. Sabes que esta música faz lembrar duas coisas. Uma casa portuguesa. Talvez se ia escolher a música só porque. Ah, porque gosto. Não. É uma música. Uma casa portuguesa de domingo. Ah, não, podes fazer uma coisa muito fixe, peraí. O que é que queres? Quero quer o histórico. Quer dizer, o histórico, então, peraí. Continua a falar, que senão é momentos mortos, porque os ouvintes pronto. Não estão a ver a coisa. Mas dizia eu. Está na reciclagem. É na reciclagem? Tá. Ah, então peraí. Agora já não sabes, já não me chega. Okay. Sim, continua. Pronto, mas dizia eu. Não vais para o fim que tenho as minhas pancadas. Já sei, já me tinhas dito. Pá, continua. Pronto, mas dizia eu então que. Eu escolhi essa música. Primeiro faz lembrar uma casa portuguesa do domingo, que já não existe. E depois faz lembrar também o Almalusa. Bem, e faz lembrar. Um bocadinho do meu percurso, porque durante. Ou Andorinha Ligeira, grupo de cantares, mano. Ah, no... é uma música bonita. Isso é. Pronto, fez. E faz-me também recordar o meu percurso. Acho que durante 15 anos, e oficialmente, enfim, deixei. Termino este ano. Mas. Durante muitos anos, durante 15 anos mais especificamente, eu fiz parte de um grupo de música popular portuguesa. Não era o Rancho Folclórico, mas era o grupo de música portuguesa. Não sei porquê. No dia 11 de janeiro escolheste Happiness, da Alex Jordan, Happy, da Alex e Refúgio, dos Antilope. E eu lembro porque é que escolheste esta música. Porque tu disseste, até aqui, parece nas últimas emissões, é tudo músicas tristes, parece que estamos aqui sempre a chorar, hoje vamos com alegria. E escolheste Happiness, Happy e Refúgio. É, bem. Eu lembro. Então, sim. Mas continuando, porque eu estava a pensar na Maria e tal. Que horas? Estava a pensar na Maria. Quem escolhi o primeiro beijo de 18 anos? Sim. Foi quando começaste a namorar comigo. Ai, não! Ah, que isso! Não me veio ter sido rabalado. Pois. Cabelo. Já sei. Vou para a casa dos segredos. Já estás a esquecer o que ias dizer. Qual é que é o seu segredo? Já te esqueci, já estás a esquecer o que é que ias dizer. Pronto. Não, pronto. E recordo-me para essa. Casa portuguesa domingo e mais. E o Almalusa e o meu percurso. E o teu percurso. Que programa é este? O meu percurso. Olha, um bom programa. O meu percurso. É verdade. De mais de 15 anos, ou sinceramente 15 anos, em que estive. Fui coordenista, geralmente. Comecei por ser cavaquista, depois. Pronto, ou. Tu és cavaco! Seu laranja! Vai-te embora! pronto, e então. Sempre sou gueto comum, não? Não. Sou mais para o social-democrata, sou. Ah, bem, és cavaco. Ou és mais sacarneirista? Não, por acaso é mais para o carneirista, é. Mas tu gostas mais do coelho. Bom. Olha lá, capaz de deixar mesmo ir aos 20 minutos. Ah, não, mas andamos aqui a mexer também, não é? Pois. Não, ir e vai, a gente é que não se apercebe. Sim. Mas pronto, mas dizia eu então que. Então foi isso, faz lembrar o meu percurso. E vai lembrar que, sabes que eu durante 15 anos visitei muitas coletividades, de muitos, enfim, de muitos lugares. É verdade. Eu até ao sul... Uma delas, se calhar, foi o Clube Desportivo do Marco. Também. Cujo presidente acabei de estar com ele hoje de tarde. Guardo saudades, aliás, há um conceito... Sabes que o ténis mesa acabou lá. Ah, aquilo sei. Que era o seu coisa mais... O destaque do clube era o ténis mesa, já não há. Continua. Sabes, inclusive, eu guardo aqui um concerto... gravado na íntegra lá no Clube Desportivo do Marco. Vosso? Sim. Que ficha. Em março de 2013. Onde é que mostras isto? Para lá, só para o ano agora. Só para o ano. Aqui da semana. E então, pronto. Conheci imensas coletividades. Fomos muitas vezes ao centro de Portugal. Chegamos inclusive a ir ao sul de Portugal. Ao norte. Golo. Bem, nem tanto. Já estás no norte? No norte... Cada vez que ias para um ensaio, ias para o norte. Não é isso, norte, Braga... Ias para o norte cada vez que... Olha, atenção que norte... Ah, foi outra coisa desta semana que ainda não disse. Na quinta-feira tive formação sobre acordo ortográfico. E região norte é com maiúscula. Mas os pontos cardeais não são. Está bem? Mas isso, isso já era assim, não era? Não. Tu dizias, vou para o norte, vou para o sul. Ou meio. Região norte, região sul. Maiúsculo. Não. Vou para o norte, vou para o sul. Sim, era tudo maiúsculo. Agora sim, é minúsculo quando indicas, vou para este. É minúsculo. Ah, agora deixa de ser maiúsculo? Agora deixa de ser maiúsculo? Se vou para este, é minúsculo. Mas se disseres, a região este do país está em crise, é com maiúsculo. Ah, sim, pois, mas isso acho que sempre foi, não foi? Tu és burro. É como burro dizer, és tu. É como dizeres a minha terra, a dizer minúscula, ou falares de para a tua terra, que tem de ser maiúscula. Mas isso eu aprendi na escola. Burro és tu. Tudu. Burro és tu. Tudu. Acabam lá a música. Ah, pronto. Tu estás a dizer que não foste muitas vezes ao norte, foste muitas vezes ao centro e ao sul? Não, ao norte, pronto, a Braga, Viana do Castelo, mas também aí a competitividade é maior, porque aí há muito mais grupos e enfim. Mas conheci de facto, vivi de facto momentos fantásticos. Chegamos a ir ao interior do país, à Régua. Cidade bonita, pessoas muito, muito calorosas, muito acolhedoras e de facto, não sei, gostei. Olho para trás, hoje, que não há malta a dar, já saí desse percurso, mas guardo saudades. E este Amor de Micaela é talvez a música mais folclórica que já ouvi até hoje. Tem as vozes típicas do folclore, carregadas. Não sei, gosto muito desta música. E por isso queria. Já acabou? Já. Então vamos lá embora, vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo. Hoje muito fraquinho, que é feito aqui para o Oscar. Alinho. E depois voltamos com uma música que eu não sei qual é, está bem? Já, meu. Até já. Olha, mas espera aí, queres que eu troque a música? O Benfica está a ganhar, 20-19. Queres que eu troque a música? Já está, estou desfocado. Pronto, mas se eu posso arranjar aquilo agora assim à pressão. Era, não era? A quinta vez que trocava. Vamos embora. Vamos embora, então, já. E o presente. Não conhece fronteiras, nem temporais e nem espaciais. Chama-se Sonoplastia e vai para o ar às 16 horas, todos os domingos na Antena Web. Carlos Bonaparte leva-o além fronteiras nos mais diversos temas que o mundo do som engloba. Sonoplastia, todos os domingos, às 16 horas, aqui na Antena Web. sexta-feira à noite. O momento ideal para nos dedicarmos à arte e cultura. Todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite, Juliana Melim leva até si o que de mais importante se passa nos mundos do cinema, música e espetáculo. Fique a saber o que poderá fazer de diferente nesta semana, neste espaço informativo de 30 minutos. Arte e Cultura, às quartas-feiras, às 8h30 da noite, com a apresentação de Juliana Melim, aqui mesmo, na Antena Web. Da Antena Web, era só o que faltava. Faltava, agora já não falta. Estamos quase a comemorar 2 anos de vida e no nosso 2º aniversário queremos que sejam os ouvintes a escolher parte da nossa programação. Gostaria de ouvir um determinado programa? Ou até uma edição específica do seu programa favorito? Simples, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com e diga-nos qual. No dia 4 de janeiro poderemos apresentá-la numa página comemorativa dos nossos 730 dias no ar. Mais informações em www.radioantenaweb.info/2anos.htm. Antena Web, sintoniza-te. Agora sou eu. Depois deste intervalo muito fraquinho, vamos subir uma música, não é? Deve ser. Dizem que sim. Como é que ser? Ora bom, depois do Eras de Minkela, do Rancho Folclórico, como é que se chama? Rancho Folclórico. Grupo Folclórico Etnográfico de Castelo. Estão a bocado de rancho, agora grupo. É a mesma coisa, grupo, rancho. Tudo isso é a mesma coisa, tens de começar, tens de dizer os nomes direitos. Pronto, é o grupo. Senão metem de tribunal por difamação. Grupo Folclórico e Etnográfico de Castelo em Neiva. Isso é onde? Em Neiva, na região do Neiva. Mas eu sou burro. Em Viana do Castelo. Viana do Castelo. Ainda sou do tempo em que as pessoas das Vianas iam cortar ingleses em Vigo. Ora bem. Não percebi. Os ouvintes inteligentes perceberam o que eu quis dizer. Ora bem. Os de Viana iam cortar ingleses a Vigo. O que eu quero dizer é que vamos escutar uma melodia de 1995 e vamos viajar até ao Brasil para ouvir umas mamas muito grandes e que também andam a matar por aí. Que andavam coitadinhos. Pronto. Até o dia que morreram. Até o dia que morreram num desastre de avião que colocou todo o Brasil em choro. Ai, coitadinhos, coitadinhos. Estavam a vir para cá. Ou a ir para lá, uma coisa assim. Estavam a vir para cá. A vir para Portugal? Não, a ir para Portugal para lá. Foi? Se calhar não foi nada disso, mas sei. Não, não sei se era Portugal, mas sei que estavam a ir para o Brasil. O único álbum de estúdio dos Mamonas Assassinas é de 1995 e tem o mesmo nome. Qual é a faixa de número 1? Porquê que eu tenho a impressão que é para 2? Qual é o nome da faixa número 2? É o Vira-Vira. Não tens de fazer. Não foi isso que respondeste. Foi não. Cantamos ensaiado. Foi o Vira. É uma coisa com o Vira. Roda Vira. Não. Chama-se Vira-Vira, faixa número 2. Ficas a saber que foi inspirada numa música do Roberto Leal. Ah, sério? Sim, de 1970. Tu disseste que era o Rodrigo Leal. Não, eu acho que disse o Huerta Leão até primeiro. Ao princípio disseste que foi Leão. Mas se queres vá na fuça, hoje não basta, se calhar é agora. Pode ser. Não, estás muito longe. O Roberto Leão. Vira, é inspirada na dança portuguesa, o Vira. E então o Vira-Vira tem uma história que é um português que é convidado. Agora vou ter Discord, não é? Um português que é convidado lá para o Brasil para uma orgia. A mulher, como o português não sabe o que é, a mulher vai para lá e ela, passada uma semana, regressa para o marido cheio de dores. E então o marido começa a gozá-la. E no fim da música ouve-se: ai, estou cheia de dor, porque. Estou cheia de dor. E o que é que isto? Ai, que me dói. Ou isso. Ah, pois, é que me dói, é isso. Isto vai-me reportar aos meus tempos de infância. Eu devia andar ou na terceira ou na quarta classe, ali mais ou menos, a seguir à segunda antes da quinta. E creio eu que era na quarta classe já. Esta música é 95. E eu vou contar um episódio que já retratei aqui muito brevemente numa emissão dos Codes, mas não teve nada a ver com a música a seguir, mas vai ter agora. E então estes dois amigos meus, um deles cantava, o outro fazia a coreografia. Apá, não estás a pessoa que eu estou a prestar atenção ao que eu estou a dizer? Nunca ouviste isto, tens de estar a ouvir agora com atenção. E então um deles cantava: oh, não, não, não, olha que nós inventamos. Oh, Manuel, tu não sabes como eu estou. Tenho um alfinete espetado no... E o outro: tem. Parecia um canguru. Eu estava lá, eu ouvi. Parecia um canguru, exato. Parecia um canguru a fazer saltos como um canguru e tal. E porquê é que eu me lembro disso? É engraçado as voltas que as pessoas dão, as voltas que a vida dá, como costuma dizer, não achas? Yeah, é engraçado. Por exemplo, um desses é especialista em design de arquitetura. O outro está neste momento a jogar futebol na Turquia, na primeira divisão turca. Ah, é? É, queres que eu diga o nome? João Ribeiro. Ah, tu me tinhas falado. Pois, ele jogou, foi formado no Porto, passou para o Naval, para a Académica, agora está no Guimarães, que o Guimarães este ano não emprestou ao Bursa. Ei, espera lá, está um bocado no fim disso tudo. Dodds à Sport, o Bursa à Sport. A Bursa à Sport. Exato. E é pronto, está mais. E é curioso isto, as voltas que coisa dá. E na altura as Mamonas Assassinas eram muito apreciadas pelos bichos. Eu não me lembro quase nada deles. A única coisa que eu me lembro desta música é deles terem morrido num avião de falar. Epá, estou a ter um déjà vu. Só um. Já está a durar há muitos minutos. E então qual é a ideia que. O que é que te faz pensar aqui vir a vida? Um dia vai falar um top mais. Por acaso é verdade. O que é que te faz lembrar? Olha, para lembrar o tempo em que as músicas passavam o livro inteiro. Era a Catarina Furtado que apresentava. Ah pá, não sei, eu acho que era... Ah pá, não sei se é Isabel Figueira. Isabel Figueira? Ah, estás tu, Isabel Figueira a apresentar em 95. Oh. Acho que era o Rui Unas. E pensei que era o João Isidro agora, era. Ah, sim. Acho que era o João Isidro. Mas tens de compreender que agora eles não têm só os 30 mais. Têm os 30 mais, têm as compilações, DVDs musicais. Olha, queres que eu vá ver o que é que estava no top em 2004? E então eu tenho os 30 mais, os DVDs musicais, tenho os full digital, full track, o top digital, full track, depois os singles. Uhum. Olha, mas eu quase que aposto que em 2004, na semana de Natal, anterior a Natal, eram os YouTube que estavam na frente. É? E na altura havia, tu queixas que tá, qual é a tua opinião? Que eu sei qual é. Ah, tem 16, 17, não podem ter mais, não é? Diz lá, diz. Não, esta semana tem 18, por acaso. Não, mas diz, tem 16, 17 portugueses. Mas em média, tem 16, 17. Nos 30 mais, só há 17. Não, não podem ter mais, mesmo que 29 sejam portugueses. Ah, é dormir. É verdade. Por isso, esta semana, por exemplo, estão 18. Estão 18, então, porque é Natal. É Natal. É uma semana, pronto. Pois, claro. Mas já, quem está na frente é a Casa do Vinho. Ah, já percebi. É meu Ainaldo. Mas há uma coisa que não percebo. Então, o que é? Como é que o Rodrigo Leão, que praticamente ninguém ouviu falar no álbum dele, como é que ele chega a primeiro lugar? Pois, é mais difícil, por exemplo, comprar o CD da banda de Lusa. Era isso que eu ia dizer. É mais fácil. Difícil do que comprar o CD da banda Lusa. Ah, sim, isso é. Olha, ontem chego a casa lá do funeral, está a minha mãe, isso não contei ao bocado. A minha mãe estava na sala a ouvir a Rádio Festival, não é assim a música, faz conta. Estava a cantar o brasileiro, Dilemos, a mãe, não sei o quê. Hoje estive com ele, coincidência. Está bem? Para Dilemos? Sim, vai Dilemos, sabes quem é? Acho que sim. Tiveste com ele? Pô, estou com ele tantas vezes. Ah, não vamos ver com ele. Oi, grande genuano. Sim, eu conheço para Dilemos. A sério? Sim, e agora? Vou receber uma estátua por causa disso. Vais-me dar 50 mil euros? Não, vou-te dizer para falares com ele sobre a Antena Web. Para a gente... Ah, nunca tinha pensado nisso, realmente. Agora aqui uma entrevista. Ora, bem pensado. Está bem. Poderia ter falado hoje. Isto a gente não falou um bocado? Estamos a falar coisas novas? Poderia ter falado hoje, realmente. A voz mais forte que eu já ouvi ao vivo. Espero que... Esta semana já apresentei 3 vezes depois dele. Sim. Espero que hajam 2 sem 3. Ah, bem, eu posso arranjar mais, agora estou a pensar. O Bué de Lemos, a Aida Arménia. A sério? Sim. A Teresa Rigodeiro, a Filomena Moreira. Conhece a Aida Arménia? Conheço. Ainda agora também estive com ela hoje. E aos anos que ela conhece. Mas estás a falar sério ou brincar? Ai, o caraças. Vou-te mostrar a falar. Vou-te mostrar a falar. Não mostro-me fotografias, mas pronto. Pode ser que haja algum registro áudio, radiofónico para tu ouvires. É pá, acontece. Tens de falar com esse pessoal. Está bem. Próxima vez que estiver com eles. Especialmente a Arménia. Para saber se estiver com eles, vou lhes dizer. Ela hoje estava inchada. Estava cheio de frio e com os lábios estavam se mentando. Mas já safaram. E o Aiden Lemos com gripe. Mas já safaram todos. Porque, de facto, a Aida Arménia é uma fadista que eu gosto muito. Muito bem. Vamos então às mamunas. O Carlos é que chama ir dessas coisas lá para os lados do leste. Ah, mas esqueci-me de uma coisa. Então diz lá. Manda lá uma novidade para as pessoas. Devo explicar que não estou neste momento a fazer cócegas ao Oscar em mim. Ele está a rir, não sei porquê. Estás a conversar com o Kong, não estás? Vocês entendem? Ele está a contar uma anedota. Eu é que não percebo o que ele diz. Ai, graças a Deus, eu ia dizer a piada, mas agora fugiu. Ah, mas é nessa parte que eu também peço desculpa se te importaste de que a música dos Madre Deus, do Ágil, não é Ágil Cobreiro, não é música, a Vaca de Fogo, se é, foi uma versão ao vivo, fechou a emissão da semana passada, não se importou, sou da topa, não? Mas me importasse. Também se importasse, já foi. Pronto, agora o que é que ia dizer? Se ah, era aí, era aí que se pegava, era. É aí, pega aqui. E eu. E eu dizia. Ai, como é que eu começava? Olha, vou começar por esta porque é aquela que eu... Ah! Sabes que no Brasil... Isso já foi ao bocado, no Around the World. Não foi nada, não foi nada. Foi quando falámos no Around the World. Não foi nada! Foi agora com a música das Mamonas Assassinas. Que dizia, ah, onde... tá bem. Sabes tá onde é que se ouve música do Brasil? É no Brasil! E na Austrália, ouve? Na Austrália também se ouve Samália. E onde é que sou mais a Itália? Ah, a Itália. Onde é que sou mais à mão? É na Itália? E na Somália? E na Hungria? E sabes o que é que se faz em França? Muita dança. Assim. E em Espanha? Tira-se muita rainha. Não, isso é na Alemanha. Pomba! Mas eu não tinha dito que era na Alemanha, lá mesmo depois. Na Alemanha. E nos Estados Unidos, andam todos... Bem, vamos à música das Mamonas, chamada Vira Vira, faixa número 2 do seu único álbum de 1995. Por uma tão suruba, não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou para casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado, Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Vi passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste raio de suruba já me passar a mão na bunda, eu ainda não comi ninguém. Larga de frescura, eu te levo no hospital pela manhã. Tu ficaste tão bonita, monoteta, mas vale um na mão do que dois no sutiã. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste rei de surua, só me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Bate pé. Bate pé. Oh, Maria, essa suruba me excita. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. E não vou fazer amor com a cabrita. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Mas, Maria, isso é bom que te exercita. Bate o pé, arrebenta, arrebenta. Manuel, com na cabeça tem que dica. Larga de putaria e vem cortar na padaria. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passaram na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Mestre rei de suruba, já me passaram a mão na bunda. Eu ainda não comi ninguém. Lança de raios, todo mundo comigo. Eu, a Maria se deu mal. Vamos lá. Ai, que me dói. Oscarinho, apetecia-me contar algo. Pode contar, caro Alhadas. Não, paramos a emissão para contar. Paramos a emissão para quê? Para contar. Então não sabes como é que era o reclame. Oh, aqui. Oscarinho, apetecia-me contar algo. Compreendo, senhor. Hoje, pela primeira vez, pelo menos que me recordo, pode ser mentira, pode ser uma inverdade. Eu gosto desta palavra, inverdade. Se é mentira, porque é que inventamos? Mas está bem. poderá ser uma mentira, um engano ou até uma traição aquilo que acabou de dizer, que eu vou dizer agora, mas creio eu que nesta última madrugada, de sexta para sábado, de 16 para 17 de dezembro, foi a primeira vez, de 2011, foi a primeira vez que eu sonhei com uma gravação do Emissão dos Códigos Escuros. Não, é sério, sonhei hoje com isso. Íamos hoje num autocarro a gravar e então nós a falar e tal, eu parece que ainda estou a ver o sinal de carregar na parada ou parar lá no autocarro ao meu lado esquerdo, ao teu lado direito, nós de frente um para o outro a falar, nem atento quando era, já estávamos a atravessar, a chegar a Gaia a Porto, é um bocado também lembrar a manifestação. Uhum. E tal, e nós a falar e tudo, e gravador. Não, eu ia falar. Eu lembro de ter o portátil lá à frente e da amiga Figueira que achava o Rodrigo ia falar comigo no Messenger. E chega-se ao fim. E tu é que salvaste a coisa. Tinhas uma mala contigo. Uma mala. E tinhas um gravador lá dentro, mas estava a ficar sem pila. Sem pilhas. Ah. Isto bem também, na continuação, fez-me recordar uma coisa que não te contei. No outro dia, quando fui ver o concerto do Che Mano, Buracas no Sistema, sim. Para fazer horas, que eu cheguei lá para aí 20 minutos ou 40 minutos antes do combinado, uhum. Por causa dos transportes públicos que aparecem quando nos apetece. E sabes onde é que eu fui? A um sítio no qual a última vez em que tinha entrado foi para procurar pilhas, se bem te lembras. Voltei lá, não faço minha ideia. Se lá voltei ao local, nem o conheço. Ah, bem, tá. Bem, vamos lá ao rapaz gordo e magro. Hã? Vamos lá, o rapaz gordo e magro. Tu hoje é a segunda fat. Que não estás a... Ah. E Slim é gordo e magro? Não, boy é rapaz. Fat é gordo, Slim é magro. Eu perguntar o Fat... O rapaz é... Quer dizer... Ah, é que tenho uma pergunta para ti, ó, senhor Sabichão. Que sabe tudo de música. Qual é o verdadeiro nome de Fatboy Slim? Que não é o nome dele, do DJ. Pois eu sei. Pum, é. Ah. No isto não foi nem cá 790, nem 80, nem nada. Então onde é que foi? Foi de cultura, uma pessoa que é que não sabe essas coisas, essas coisas. Como é que chama? Também sabe que o Around the World foi lançado em 97, não foi em 2000. Sei que é uma coisa muito, muito grave. Sim. Como é que chama o homem? Não sei. És burro. Anda lá. Ou melhor, ele não se chama, os outros é que chamam por ele. Pumbi! Como é que chamas por ele, sem ser feito o nome verdadeiro? Ó gordo! É, assim mesmo. Ó magro, depois amanhã, ó magro! E no dia seguinte, ó rapaz! Anda lá, mesmo aqui e mesmo agora, vamos falar sobre o rapaz gordo e magro, o Sex Oscar Dinho, no seu discurso habitual no plenário da Assembleia da República. Ora, FTS, Fatboy Slim, se chama para aí algo do género... Tem nada a ver com Michael, por exemplo. Norman Cook é o nome dele. Pois, bem parecia. Ah, bem, não é. Subtraís o F pelo T. Right here, right now, right here, right now, right here, right now. Como é que era aquela música que até entrava um ator no vídeo? Ah, como é que era? Pronto, não lembro. Aí vai chocar, mas este programa já está curto, não é? Acho lá. Eu dei. Sempre pedi por mim. Estou a ficar com fome, já não como desde o meio-dia. Desde a outra vez, não é? Desde o meio-dia e meia. Achas que se ouve alguma coisa? Diz lá, achas que se consegue elucidar aquilo que estás porventura a efetuar no teu instrumento teclado? O Senhor é sempre este mundo. Ele muda outra vez. Não muda para o outro. Ele não. Deixa lá. Ele está no meio de nós. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Isso não é. praia que ias tocar? Era, foi o gordo. Então toca com o rapaz gordo e magro, já não sabes? Se não sabes, fala nada da explicação, estamos sempre aqui. Vou falar sobre o rapaz gordo e magro, que era um gajo do Brasil, bem da Barilha, que comia não sei o que é, com coisa, não sei o que é, uma coisa tinha que rimar, uma coisa que não lembro agora. Eu escolhi esta música porque em 99 estava eu a assistir ao Sol de Música. Aliás, até era a MTV, no tempo em que ainda dava música, caca. E de repente, à noite, sexta-feira, do ano de 1999, estava a dar esta música e sempre a bombar, a bombar, a bombar. Era no tempo em que a meia-noite para mim era tarde, no tempo em que para mim à sexta-feira à noite era a cura da loucura, porque vinha da escola e no dia a seguir só tinha os 100 animais. Sic, sic, sic, sic, sic, sic, sic, sic, sic, sic, sic, sic, sic, sic, sic, sic, sic, sic, sic, sic, sic, sic, sic, sic, sic, sic, sic, sic. E estava muito divertido a ver aquele videoclipe, ou sem preferir, era um teledisco. Uma cor predominantemente azul, mas de vez em quando cor de rosa, bom, seria roxo. Não sei nem se é verdade aquele som, right here, right now, constantemente. Ficou a bater na minha mente e a batida, e era um espetáculo, porque depois havia outras músicas assim. Outras músicas assim. Outras músicas assim. Outras músicas assim. Right here, right now, é reportar-me novamente ao ano de 1999, ao ano em que havia família, ao ano em que eu mudei de casa. Era o ano em que a música era música e a MTV era MTV. No ano em que até havia um outro canal, uma coisa estranha, mas fenomenal, era a VH1 Video Hits, que não sei até hoje o que é que aquilo é. Mas pronto, tudo bem, não importa, parece mais que é uma MTV2 meio disfarçada. Não interessa, o que importa é que naquele ano havia aquele right here, right now, right here, right now, right here, right now, right here, right now. Eu gostava particularmente daquela entrada. E aquela avenida era a pura da loucura. O meu grito era espetacular. À sexta-feira à noite foi quando eu ouvi pela primeira vez, mas certamente já antes havia de dar. Esta música que fazia muito sucesso, eu lembro-me perfeitamente como é que era. Depois chovia e o ecrã parava, a música frouxava, nada se ouvia. Surgiu depois outros temas do Fat Boy Slim, músicas que eu também passei a ouvir. E naquele momento em que eu não sabia inglês e mal decorava os nomes dos meus artistas preferidos, a verdade é que o Fatboy Slim era um nome que eu não só não recordava, ou melhor, era um nome que eu não só recordava, mas acima de tudo, que eu não esquecia. Right here, right now, é por isso a música que vamos ouvir now, depois desta música meio maluca, mas que no fundo é aquilo que me vai na alma, é a minha parte mais pura. O que tu não sabes é o qual era a história do videoclipe disso. Sabes o que era? Não. Era a evolução do homem desde o astro... como é que chamava a primeira? O homem astro-opiteco. O astro-opiteco até ao homem atual. Sabes? Isso era, não era a Fanny? Não foi o que o João M. chamou a Fanny? Oh. Ah não, chamou a Marco, desculpa. Chamou. Tenho quase certeza que é nesse vídeo. Vai, ia. Vai, não. Era nesse vídeo, era. Ia. Vamos lá. Ah lá, então. Até amanhã. Até amanhã. Feliz Natal. Boa Páscoa. Bom Carnaval. Vai repetir tudo o que eu digo. Pá. Vamos ter, infelizmente, mais um momento musical. Negros teus cabelos cobriam teus olhos, na, na, na, na, na. Te vi dançando, não sei que mais. Estou a ficar com fome do caraças. Que tu olhavas para de cigana, mas não era isto. Ah, era isto aqui. Te vi dançando. Agora vamos continuar. Vamos ouvir uma música com o Shoshak. Rainy, rainy, rainy, rainy, rainy. Uma canção que para mim foi das. Desconcentras-me com o teu coiso. Ou metes isso mais baixo, ou paras, ou ou levas um ponto de pé no meio das pernas. O que eu quero dizer, por isso eu falo aos joelhos. Esta música para mim é das. Esta tem três vertentes. O vídeo, que para mim está muito bem conseguido, parece maluco, quem olha para aqui não está. Na natureza, os meus pais apanharam na VH1 Classic essa música. E. Já é música. E o vídeo também é de malucos, mas já está, para mim, está a condizer bem. A música em si, que para mim é das mais engraçadas, das mais bem feitas, quer dizer, não é das mais bem feitas, mas dentro do meu. Cada pessoa tem o seu gosto musical, ou seja, uma melodia, mesmo que seja de um grupo que nós não gostemos nem apreciemos particularmente, se fizer uma determinada música com uma certa sequência de acordes ou de melodias ou até escolha dos instrumentos, nós até passamos a gostar porque lá está dentro do nosso. Coisas que vão para além do nosso inconsciente. E este caso é um exemplo disso, é uma música que eu acho que nunca sequer entrou no nem UK Top 40, nem Billboards, nem European Top 20, nem Top da Associação Pornográfica Portuguesa, mas eles, lá está, para mim, é música que se estiver a dar na televisão, foi o que aconteceu nesse dia com os meus pais, e até foi recente, na semana passada, duas semanas, eu não mudo, de certeza, e deixo estar lá porque é uma música que me agrada. Lembra-se dos The Avalanches? Ah, está, está bem. O Oscar Alinho, quem se compara da música não conhece isto. Pronto, vais a primeira música que não conheces. Mas além disso, a música, há uma parte que é. Se tu queres, fiado, toma. Zé Povinho é quem diz. O que faz reportar a melodia da música que eu estava aqui a recordar é a mesma que tu gravaste no outro dia. Agora estamos a sair no órgão, até me lembrei. É. Entendeste? A gravação que tu ouviste. Há uma parte que é igualzinho. E pronto, mais uma música, se não é 99 a 2000. 2001. Não, mas acho que é 2000. Se nem. É capaz de ser 2000. Dos Avalanches. Não te lembras daquela música? Since I left you, I found the world some blue. Hey, hey, every day. Essa teve no European Top 20 e andam lá por cima. Nos tops. Opa. Pronto, The Avalanches é grego e chinês aqui para o Carlos. Espero que para os ouvintes não seja. Se for, ouçam uma música que vai fechar a emissão número 66 num requinto radiofónico em que tivemos a abrir On a Nice Day. Como é que é? John Leon, outra vez a mesma música. Ah! Como é que é? Has it happened? Galleon com So Begin. Galleon. So I Begin. Galleon com So I Begin. Respondeu o Nuno Miguel Mil Caralhadas com Daft Punk e Around the World. Depois tivemos aquele nome. Depois tivemos aquele nome muito comprido com a música O Amor Micaela, ou O grupo folclórico e etnográfico do Castelo de Neiva. Com a música O Amor de Micaela. Exatamente. Se calhar não é assim o nome, nós fazemos conta. Depois do intervalo apareceram as Mamonas Assassinas com a sua faixa Vira Vira. De seguida, Fat Boy Slim com Right Here, Right Now. E vamos fechar com uma música. Até eu próprio estou admirado comigo mesmo porque. Admirado por não ter escolhido esta música como uma escolha mesmo minha, quanto sou a prioridade. Porque esta música sempre me disse muito desde a sua aparição. Ah, já passou despercebida a maioria, mas é daqueles casos em que encaixa numa pessoa, encaixou em mim e gosto muito desta música. E é com prazer, com um grande gosto, até com glódio, que vou escutar Frontier Psychiatrist. Frontier. Lembras? Dead Boy Needs Therapy. When the psychosomatic, that boy needs therapy. When the psychosomatic, what does that mean? Não, já vi, não. The Avalanches, não vale a pena falar aqui ao Oscar, que ele não sabe quem. Portanto, vamos ouvir Frontier Psychiatrist dos Avalanches. Vais acabar de tocar a música, hein? Sim. Vais pedir dos ouvintes e condições? Vou terminar esta música mandando um abraço para todos os ouvintes. Lembra-se onde é que inventaste esta música? Lembro-me perfeitamente, foi para um dia de espetáculo em que estávamos os dois, eu a organizar e tu a violar. Não havia guitarra nesse dia. Havia. Não havia guitarra. Havia guitarra. Está bem. Um restaurante que já fechou. Não havia guitarra. Agora passa a vir para não chatear. Mas acho que essa música não é original teu, ou Plásticos? É original, sim senhor. Ah, bem, é original teu, mas eu. Se para assinar, pois. É quase igual, agora que me estou a lembrar. E foi sem querer. Bem, eu também tenho o caso da menina marcoense. Que linda, és tu, marcoense. Exatamente. Mas agora que estás a tocar isso, eu para a semana vou trazer uma da minha festa de colégio da primeira classe. A festa da primária. E que era a minha professora de música que tocava no órgão. Exatamente com esses sons. Por isso, certeza que não me inspiraste em nada, é que o som era exatamente esse. Por acaso não. Era a turma do meu primo que dançava essa música. É muito parecido com isso. E o som é todo igual. Bem, mas não é hora. Não é hora então. E pessoal, aí. Para a semana estamos cá na véspera de Natal. Vai ser na véspera de Natal, para mim? Vai. Pode ser. Pode ser. Não, é a gravação mesmo. Sim, pode ser. E estes dois Oscars e Amilcas vão trabalhar na véspera de Natal para vocês gravarem na manhã da véspera de Natal ou tarde da véspera de manhã. E vamos estar cá, pronto, dia 24 de dezembro. Já, pessoal. Para então, fechar o espírito natalício. Já, fiquem bem, pessoal. Ah, pronto, vamos esquecer. Já deixei seguir o João Lixo. Ya, meu pá, curto muito as cenas. Mandas aí próprios para o pessoal. Para o pessoal todo. A minha alma está convosco. Pá, próprios aí para o pessoal aqui do Porto. A minha alma está convosco. E ao pessoal aí dos Berros e do Porto. Para o pessoal. Aquela torre foi-se, mas há muitas outras. Ya, fazer a mesma coisa. Ya, exatamente. Não ia todos os clérigos, mas essa não manda com graças. Yeah, opa, pessoal, e olha, mas aproveitem ao máximo, pá, é muitas cenas fixas para a gente fazer. Comprei muitas prendas para a antena web, podem enviar por correio. Exatamente, e pá, e money também. E logo também a gente aceita, sobretudo se não tiverem vazios. Yeah, e uma vez o meu pai fez na Páscoa. Nem com balas, como mandaram aí para o monte e para o outro. Yeah. Olha, eu gosto muito, só por causa disso já me vou pirar. Pá, pessoal. Aí, a sério, tchau aí, meus. Fiquem bem. Curtem muito e fiquem com uma música que este toininho não conhece lá nenhum. The Avalanches e Frontier Psychiatrist. Tchauzinho, bye, fui. Não foste nada. Esquece, mesmo no fim, vou dizer o que ia dizer mesmo no início da primeira intervenção. Sabes o que é que ontem à noite, a última coisa que deu na televisão, quer dizer, a última coisa que eu vi na televisão antes de ligar, já de madrugada, uma ou duas, às duas da manhã, sabes o que é que estava a dar na RTP Memória? Não, hein? Olho vivo, olhão. Sabes quem é que cantava as músicas? Eu bem parecia que não era o Herman Nicolau, era o Herman José e o Joel Branco. Ah, pronto. Eram os fecharam a mão. Muito bom aquilo, a maneira deles. Gostei mais daquilo do que sou feliz e contente. Mas a maneira deles. E o Herman tinha uma. Tinha, mas na altura, ainda mais não, tinha uma pinta do caraças para fazer aquilo. E eu digo, olho vivo. E o outro também tem muita pinta. E mandavam também as suas bocas e tal. Muito bem. Agora que pode dizer, já, meu, já, tá, pessoal, vai, fui. Fuizinho, tchau. Mr. Kirk, Dexter's in school. I'm afraid he's not, Miss Fishmore. Dexter's truancy problem is way out of hand. The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system. Why, Mr. Kirk, I'm as upset as you to learn Dexter's truancy. But surely expulsion is not the answer. I'm afraid expulsion is the only answer. It's the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. Sane. That boy needs therapy. Psychosomatic. That boy needs therapy. Psychosomatic. That boy needs therapy. Lying down on the couch. What does that mean? You're a nut. You're crazy in the coconut. What does that mean? That boy needs therapy. I'm gonna kill you. That boy needs therapy. Brannigazoo, let's have a chew. I wanna count three. That boy needs therapy.